quantas léguas me encontro de ti. Quanta dor eu sinto agora, tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Preciso voltar a te ver pra matar essa grande saudade. Se na vida tão louco te amei, como posso? Como posso ter felicidade? Igual as nuvens e o vento, que pra longe o tempo levou. Nossas juras não foram cumpridas, o destino nos separou. Nossas juras não foram cumpridas, separou. E no trem da ausência eu sigo, e não sei quando mais voltarei. Se não posso ficar mais aqui, pra bem longe. Pra bem longe amanhã.